Estamos começando, irmãos, 21 dias de jejum e oração, hoje. E são 21 dias que antecedem a celebração de 8 anos de vida da igreja. É possível que em outro tempo ou em outros ambientes, celebrar mais um ano da igreja fosse a coisa mais espetacular da nossa vida. Porque é possível que nos dias de hoje isso não seja tão assim espetacular, importante, porque nós vivemos um contexto espiritual muito distinto. Mas, independente do que a gente vê, do que a gente pensa, do que a gente sente, independente de qualquer um desses fatores, a verdade é que o Senhor está nos sustentando aqui há 8 anos. O Senhor está ampliando a obra dEle em tantos lugares. E a maioria dos lugares onde o Senhor está ampliando a obra que realiza através de nós aqui, nós nem sabemos os nomes, nós nem sabemos como está acontecendo. Ontem veio aqui participar da minha ministração aos líderes de louvor um irmão que saiu de Teresópolis. Falou assim: eu quero ir lá receber uma palavra. Pegou o seu carro 5 horas da manhã, chegou aqui de tarde, assistiu a ministração, dormiu e foi embora para Teresópolis ontem, hoje. Como estes irmãos que vieram, nós temos centenas, ou quem sabe milhares de irmãos que estão recebendo de Deus através daquilo que nós realizamos como igreja no ministério do Senhor. A visão tem que ser mais ampla, não localizada, muito menos vista apenas do nosso ponto de vista particular. A gente precisa ter uma visão maior. Então nós vamos celebrar 8 anos de muita vitória, de muita construção, de muita alegria. E nós podemos enumerar aqui a vida de cada irmão que tem testemunhos, que tem vitórias, que tem crescimentos, que estão com lutas, com dificuldades, ou que já estão celebrando algumas vitórias antes que entrem em outras lutas. Mas nós vamos ter aqui centenas de testemunhos do que Deus tem feito nesses 8 anos nas nossas vidas. Cada um de vocês é um testemunho vivo do que Deus está fazendo aqui. Independente da estação em que está, do estado de humor que está, ou do momento e das experiências que estamos passando. Então nós vamos começar 21 dias de jejum e oração, porque o Senhor vai nos fazer entrar em mais um ano, que não será como os outros anos, será um ano de mais avanço ainda, de mais vitórias ainda, e o Senhor quer nos revelar algumas coisas. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio 28, 23, e eu queria pedir a você que nem se preocupasse em abrir, apenas ouvisse. Geraldo, também não se preocupe em publicar aqui não, por favor. Apenas ouça os textos, irmão, porque você vai ter na internet disponível todos esses textos anotados para você reler, para você consultar, e eu vou disponibilizar para você todos esses textos. Então está escrito em Deuteronômio 28, 23, os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze e a terra debaixo de ti será de ferro. É um versículo que não pode ser tomado isoladamente, mas é um versículo que expressa, Deus está dizendo a um povo: os teus céus serão de bronze. Você sabe o que é céu de bronze, irmão? Existe céu de bronze? Não existe céu de bronze. Mas na Bíblia existe uma expressão que é céu de bronze. Céu de bronze significa um limite, um bloqueio espiritual que se expressa na nossa mente em fortalezas, que nos impede de romper essa dimensão física e transitar no mundo espiritual, na luz, na verdade. E o Senhor está dizendo a um povo: os teus céus serão de bronze E o Senhor está dizendo, a terra debaixo de ti, você pode plantar, pode plantar, pode plantar, ela é de ferro. Terra de ferro. Agora, para quem o Senhor está dizendo isso? Em Deuteronômio 28, o Senhor tem duas partes do texto. A primeira parte está dizendo, se atentamente ouvires a voz de Deus e andares nos meus caminhos, então sereis abençoado. E ele começa a descrever tantas bênçãos sobre a vida daqueles que têm o Senhor como o centro absoluto da vida. Mas logo em seguida, na segunda parte, ele diz, se porém não andares assim, então virá sobre ti todas estas maldições. E começa a enumerar as maldições. Não é um texto muito gostoso de ler. Não é um texto muito agradável. E na verdade nós temos muita facilidade com a nossa teologia de dizer assim, não, isso não é para hoje. Não, eu me excluo disso, mas a verdade é que o Senhor está revelando, existem céus de bronze, e os céus de bronze e o chão de ferro, a terra de ferro, que bloqueia qualquer prosperidade, é uma realidade para aqueles que não andam na presença do Senhor. Então, irmão, mesmo que você não queira pensar em você pessoalmente, nós podemos pensar nesta noite, que as pessoas que estão à nossa volta, sem Jesus, sem temor a Deus, estão debaixo de um céu de bronze. As coisas são difíceis. A compreensão das coisas espirituais é quase impossível. Céu de bronze, céu fechado, céu pesado. Em Mateus capítulo 12, verso 22, nós lemos assim, então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam, este não expele demônios senão pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O Senhor está dizendo um princípio simples. Toda vez que o casal, cada um pensa de um jeito, aquilo não vai adiante. Toda vez que dois amigos, cada um pensa de um jeito, aquilo não vai adiante. Toda vez que lá no ambiente de trabalho, cada um pensa de um jeito, aquilo não vai adiante. Toda vez que na igreja, cada um pensa de um jeito, aquilo não vai adiante. Casa dividida não subsiste. Ideias divididas, pensamentos divididos. Isso pode ser visto até mesmo na vida dos crentes. Tem irmãos que estão recebendo de várias fontes. Ele compartilha a sua dificuldade com um, um diz uma coisa, ele vai e compartilha a dificuldade com outro, outro diz outra coisa. Daí a pouco, a casa dividida na mente dos pensamentos não o deixa prosperar para lugar nenhum. Casa dividida não prospera, não subsiste. Versículo 26. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beuzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Verso 28, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, primeira coisa, Jesus está dizendo que ele expulsa demônios pelo Espírito de Deus. Jesus está dizendo que a realidade de demônios é inquestionável. Jesus está dizendo que o mundo espiritual onde os demônios estão atuando é uma verdade. E Jesus está dizendo que ele os expulsa pelo Espírito de Deus. E ele termina a frase, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus está dizendo que quando ele expulsa os demônios, pelo Espírito de Deus, o reino de Deus se estabelece. Jesus está dizendo, uma outra forma de entender o texto sem alterar absolutamente nada, que quando o reino de Deus se estabelece num lugar, os demônios têm que sair. Jesus está dizendo que para o estabelecimento do reino de Deus num lugar, os demônios terão que ir embora. Então Jesus está confessando que existe, ou revelando que existe uma batalha espiritual, uma guerra espiritual. Versículo 29, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. É uma frase quase que solta, mas é uma frase que nós poderíamos dizer assim, meio disfarçada, ou quem sabe meio irônica, numa interpretação bem carnal do texto. Mas Jesus está falando assim, ó, eu quero dizer uma coisa a vocês. Quando eu estabeleço o reino do meu Pai, eu tenho que expulsar demônios. Eu tenho que limpar a área. E para fazer isso, eu não posso entrar na casa do valente sem antes amarrá-lo. Jesus está dizendo, eu vou fazer isso, eu tenho que fazer isso. E quem é comigo, vai fazer isso. E quem não é comigo, não ajunta, espalha. Jesus está dizendo, é imprescindível que vocês, meus filhos, compreendam como funciona o mundo espiritual. Para que vocês não fiquem lutando nessa vida, ou com a casa dividida, ou cegos, dando tiro pelo ar. Vocês podem compreender, e eu vou dizer com toda clareza e simplicidade a vocês, como funciona o mundo espiritual. A realidade do mundo espiritual e batalhas contra os espíritos é inquestionável e vem desde o ministério de Jesus, o nosso Senhor. Se foi assim com Ele, será comigo e com você, irmão. Eu não quero, pastor, eu não gosto, eu prefiro ficar no meu canto, no meu jeito, eu não quero mexer com essas coisas, essa área da vida religiosa, espiritual, eu não quero. Irmão, não tem jeito. Eu e você estamos debaixo de um mundo espiritual real e nada, absolutamente nada na minha vida e na sua vida veio de algum outro lugar que não o mundo espiritual. O que pode ocorrer, e certamente ocorre, é que eu displicentemente ignoro estas coisas. Mas isso não faz com que essa realidade deixe de existir. Então, primeiro, irmão, a realidade do mundo espiritual e das batalhas espirituais é inquestionável. E a verdade é que nós estamos vivendo um tempo em que a gente não percebe isso. Segundo, o reino de Deus demanda expulsão de demônios. O reino de Deus demanda expulsão de demônios. E eu quero apenas salientar aqui, expulsão de demônios não pode ser a cena que eu e você formamos na mente, seja pela referência cinematográfica, seja pela referência do misticismo religioso. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo amplie nosso entendimento sobre o que é expulsar demônios. Não é apenas uma pessoa numa reunião, estribuchando pelo chão e fazendo um auê. Não, expulsar demônios é algo muito mais amplo e faz parte de uma guerra espiritual da qual eu e você precisamos nos inteirar e atuar. E Jesus está mostrando isso. Terceiro, para saquear a casa do valente, precisamos de estratégias, como está escrito aqui, amarrar e saquear. Jesus está dizendo, meus filhos, crentes, cristãos, igreja, ninguém chega num lugar e quer cuidar de tudo, tomar posse, sem antes amarrar o valente. Diga comigo, amarrar o valente. São conceitos, no mínimo, muito místicos. São conceitos que talvez a gente queira questionar, porque é mais fácil para nós a gente ficar na nossa zona de conforto. Mas o Senhor está nos dizendo, filho, tem uma guerra espiritual. E você precisa saber disso. E você não pode entrar nessa guerra sem antes amarrar o valente. Em Efésios capítulo 6, o Senhor diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, temos uma luta, irmão. Hoje pela manhã eu ministrei a primeira parte desta palavra. E você vai poder, durante a semana, baixar da internet e ouvir. E eu quero incentivar você a ouvir esta primeira parte. Eu e você temos uma luta. E essa luta não é contra a carne e o sangue. Embora todos os dias, eu e você tentamos até perder as forças, lutar contra carne e sangue. A gente enxerga primeiro a carne e o sangue. Então a gente luta contra a carne e o sangue. Mas o Senhor está dizendo, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Paulo está dizendo, olha gente, para eu sair e pregar o evangelho, para eu andar debaixo do céu de bronze e mostrar às pessoas o evangelho de Jesus, eu preciso que vocês me cubram de oração. Porque a oração, a intercessão, em todo tempo, orando no Espírito, é a arma que você vai usar para que aconteça as coisas que estão na palavra, as coisas que você ora, as coisas que você precisa entender que é uma guerra, é uma batalha, e você tem que estar engajado nela. É isso que Paulo está dizendo, é isso que o Senhor está dizendo. O Senhor não apenas brincou de dizer, ó, tomai a armadura. O Senhor poderia falar, olha, orem 7 semanas seguidas. O Senhor poderia dizer assim, busquem aqueles pastores que são os mais poderosos em oração. O Senhor poderia dizer assim, vá para aquela igreja que é a igreja mais maravilhosa. O Senhor poderia dizer assim, olha, ande com a Bíblia debaixo do braço. Olha, cante tais músicas. O Senhor poderia dizer muitas coisas, mas Ele diz assim, tomem a armadura. Mas nós vivemos um tempo, irmão, mais do que qualquer outro tempo. Guarde isso no seu coração. Nós estamos vivendo um tempo em que todos os dias nós estamos sendo encantados, ludibriados, atraídos por uma série de atividades, de coisas, de compromissos, de ideias, de feitos que vão nos roubando a visão de que estamos numa batalha espiritual. Nós não temos mais a visão de que ir ao culto, de que estar na célula, de que testemunhar, de que falar de Jesus, de que ler o livro, ler a Bíblia, ter tempo de oração, ter tempo de intimidade com o Senhor lá dentro de casa, que isso diz respeito à guerra espiritual, à vida cristã. Nós não estamos mais nesse tempo, pelo contrário, grande parte das pessoas que até mesmo estão dentro da igreja não vivem assim mais. E o Senhor vem nessa noite nos dizer, filho, eu quero te lembrar que existe uma batalha. Deus já havia revelado essa verdade do mundo espiritual lá em Daniel. Capítulo 9 de Daniel, verso 1, diz assim, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis que vi um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, os seus braços, os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Verso 10, eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa da tua palavra é que eu vim. Mas o príncipe do reino do Irã, o príncipe do reino da Pérsia, que hoje é o Irã, me resistiu por 21 dias. O príncipe que cuida e domina das questões espirituais no Irã estava presente naquela batalha espiritual naqueles dias. A menos que você não creia, não acredite na Bíblia, você tem que receber isso como pura verdade. Aconteceu, literalmente, esse homem estava às margens do rio Tigre, e veio um anjo, e esse anjo disse a Daniel: Daniel, você ficou orando 21 dias, jejuando 21 dias, eu quero que você entenda, as suas orações foram ouvidas, mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Irmão, visualiza isso. Daniel não era um homem da Bíblia. Daniel não era um santo de Deus. Daniel era um sujeito de Israel, estudioso, fez o MBA, fez tudo quanto é doutorado que podia, era um cara líder, era um sujeito de muita inteligência, e ele foi levado prisioneiro, escravo para a Babilônia, e ali na Babilônia ele foi colocado como um eunuco no palácio do rei, porque o rei tinha interesse: ó, eu quero esses maiorais aí, porque são gente de inteligência, são gente de bom serviço, eu quero eles trabalhando no meu governo. Isso é o que estava acontecendo naturalmente naqueles dias. E naturalmente, Daniel, com toda a sua vida secular, como a minha e a sua hoje, decidiu orar ao Senhor e jejuar. E o Senhor veio e disse a ele: meu filho, sabe o que aconteceu enquanto você jejuava? O príncipe da Pérsia resistiu à resposta que eu enviei. Que bom que você jejuou 21 dias. Porque isso fez com que Miguel fosse enviado. E Miguel lutou comigo, lutou junto comigo e me ajudou. E eu pude vir e te entregar a palavra. Irmão, nós perdemos noção de que o mundo espiritual é real. Nós até tememos, arrepiamos, acreditamos, mas nós estamos vivendo longe disso. Nós estamos vivendo um mundo secular, um mundo, a mídia, os atrativos, as coisas, os afazeres, que não nos deixa viver intensamente o mundo espiritual. Nós somos crentes que só sabem assistir show, que só sabem ouvir músicas, que só sabem frequentar culto quando a gente quer ir. E o Senhor está nos chamando para nós sermos crentes que descobrem a verdade do mundo espiritual. Filho, para de lutar com as suas forças. Filho, até as suas orações são na força do braço. Filho, para de lutar. Eu tenho à disposição de vocês armas espirituais. Então venham para a minha dimensão. Eu vou ensinar vocês a vencerem todos estes inimigos. Irmãos, como igreja, nós estamos trabalhando para o reino de Deus, sem enfrentar os exércitos das trevas como devemos. Irmãos, milhares de pessoas estarão ouvindo esta gravação na internet. São milhares mesmo, milhares, milhares. A gente tem os números que baixam na internet. Mas eu não estou falando da igreja no Brasil. Eu não estou falando de todas as igrejas. Eu estou falando da nossa igreja local. Esta é uma palavra para a nossa igreja local. Nós somos uma igreja que ainda não circula no mundo espiritual, nas batalhas espirituais, como deveríamos. Não enfrentamos os exércitos das trevas. Estamos num território onde o céu, se tiver alguma coisa mais dura do que o bronze, o céu é daquilo. Irmãos, na sua família, você vai encontrar circunstâncias em que o céu é de bronze, de chumbo, de ferro e concreto, tudo junto. E nós vamos nos acostumando com isso, é a vida. Oh Senhor, um dia o Senhor pode intervir, e quem sabe um dia o Senhor faz um milagre. Que milagre, coisa nenhuma. Eu não estou querendo ficar insistindo com Deus para fazer um milagre. Eu quero descobrir quais são as estratégias de Deus para romper o céu de bronze. Quais são, Senhor? E a gente acha que Deus vai dar uma coisa assim, espetacular, cinematográfica, mais vibrante do que os shows gospel que a gente tem por aí. A gente acha que Deus vai descer assim com holofotes, com luzes coloridas e com todo aquele gelo seco e qualquer coisa, e vai ser um negócio assim insano. Não, irmão, coisas muito simples, a ponto da gente nem acreditar que é só isso. É, filho, você pode dizer ao Senhor: eu quero, Senhor. Estamos trabalhando para o reino sem enfrentar os exércitos das trevas como devemos. Irmão, essa é a palavra do seu pastor a respeito da nossa igreja. Está exposto, claro, que a começar de mim, nós não estamos enfrentando os exércitos das trevas como deveríamos. Agora eu quero expor para você, e só eu poderia falar isso, mas ninguém tem a autoridade e a visão clara, límpida, para falar o que eu vou dizer. Nós chegamos com força e vigor. Como igreja, Deus nos plantou nessa região e nós chegamos com força e vigor. E pegamos esses exércitos das trevas totalmente desprevenidos, despreparados, ignorantes acerca de nós. Pegamos os inimigos sem nenhuma articulação contra nós. Quando eles começaram a nos ver, eles até apostavam que nós não resistiríamos. Mesmo que eu escreva um livro, mesmo que eu publique os testemunhos, eu e a Dani vamos saber, o Azaf mais um pouquinho, outros irmãos um pouquinho, mas eu e a Dani vamos saber quais foram as investidas. E provavelmente, grande parte delas a gente nem lembra mais e nem quer lembrar mesmo, das investidas do diabo. Mandava um negocinho, mandava outro, uma palavra, uma atitude, alguém. E às vezes a gente até estava aqui no culto e vinha aquela onda, e talvez você tenha percebido em alguns momentos uma onda, uma pressão, uma opressão contra a igreja. Momentos perigosos, momentos difíceis. Mas nós ainda estávamos guerreando com aqueles que assim, não, isso aí não vai para frente, não. Viram que em todas as batalhas ou as artimanhas enviadas, nós perseveramos. Você perseverou, irmão? Peraí. Achei que era brincadeira. Achei que eles iam embora. Achei que eles desistiram de brincar logo. Nós mandamos uns ataquezinhos e... Peraí, agora eles estão resistindo. Peraí, eles estão se estruturando. Irmão, eu não estou viajando na ilusão, na imaginação, não. Eu estou dizendo a você o que o Espírito do Senhor me revelou. Peraí, nós precisamos planejar resistências maiores. Nós precisamos engrossar esse céu de chumbo sobre eles. Agora, irmão, a resistência ganhou estruturação no inferno. Peraí, é mesmo um povo crente querendo ganhar terreno, querendo ganhar vidas aqui? Não, estrutura a resistência. Então, agora nós não vencemos mais com a mesma liberdade de antes. Palavra de revelação. Como igreja, nós não estamos vencendo mais como vencíamos há um tempo atrás. Porque, irmão, se o inferno começou desacreditando, na verdade começou nem nos vendo, e depois menosprezando, ridicularizando, não. Se eles começaram assim, eles perceberam que aqui tem um povo, que aqui tem uma obra de Deus. Então engrossaram na estratégia de resistência. E se nós continuarmos lutando do mesmo jeito que viemos até agora, o céu de chumbo não nos deixará ir para lugar nenhum. Teremos que construir nosso lugar de autoridade nesta região. Mais do que isso, irmão, nós vamos construindo um lugar de autoridade nesta região. Não estamos proclamando que vamos acabar com as obras do diabo na cidade, irmão. Vamos é neutralizar estas obras para que possamos conquistar vidas e crescer como corpo de Cristo em autoridade e frutos. Isaías diz assim no capítulo 45, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para discingir os lombos dos reis e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou Deus, o Deus de Jacó, de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do teu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e eu crio as trevas, eu faço paz, eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Sabe o que o Senhor está mostrando aqui nesse texto, irmão? Que Ele quer mostrar para todos que Ele é o Senhor. E que para isso acontecer é preciso um confronto com as trevas. E até quando foi preciso Ele capacitar um ímpio como Ciro, Ele o fez. Então, Senhor, eu quero dizer ao Senhor nessa noite que eu quero ser capacitado para que nesta região, na minha cidade, na minha família, no meu trabalho, na vizinhança, o Senhor seja conhecido como o Deus Todo-Poderoso. Eu quero isso para mim, Senhor. O padrão e o exemplo que Davi deixa contra Golias traz as seguintes frases. 1 Samuel 17:45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor. Como igreja, eu, minha esposa, os irmãos já compromissados, aliançados, fidelizados e todos que o Senhor enviar, vamos contra o inimigo no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de todo Israel, a quem tens afrontado. Verso 46: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra, e toda a região dos funcionários, e toda esta cidade saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão na sua vizinhança, ao redor, nas células, nesse lugar, nesse bairro, nessa região, que o Senhor salva. Não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Uma igreja não faz a obra de Deus porque tem mensagem bonita, porque tem pastor bom, porque tem grupo de louvor bom, porque tem tudo o que você acha que tem que ter. Uma igreja não conquista o reino de Cristo para esta terra, não atrai o governo do Senhor sobre a vida das pessoas, porque ela está vencendo assim, com tanta coisa linda, bonita. Vence em nome do Senhor dos Exércitos, porque aprendeu a guerrear. E eu comecei a perguntar ao Senhor: Senhor, eu tenho algumas referências, eu tenho alguns irmãos, alguns líderes com quem eu ando, que eu conheço, às vezes até conheço de longe, mas que são uma referência de crescimento, de vitória, de vidas salvas, de homens e mulheres idôneos crescendo, não um bando de meninos, não, Senhor, de gente cheia do Espírito Santo. Por quê, Senhor? E o Senhor me disse: olha para eles, vejam se todos esses que você tem como referência não são pessoas de guerra, de batalha espiritual. Irmão, há uma guerra, há uma batalha. Nós vamos sair para essa guerra com 21 dias de jejum, oração e intercessão. Há um véu, uma cobertura que envolve o povo e precisa ser removida, uma cegueira. Não tem como nós não entendermos o que o texto disse sobre céu de bronze, de chumbo, céu de opressão. Isaías, no capítulo 25, verso 7, diz: destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Irmão, o Senhor está nos dizendo com clareza: filho, lá no final eu vou exterminar com tudo isso. Então guarde bem, você está vivendo no meio de um povo que tem céu de chumbo, cobertura grossa, véu que impede de ver, de enxergar. Como é que você quer que as coisas aconteçam? Como é que você quer que a sua célula prospere? Como é que você quer que seus familiares se convertam? Como é que você quer que você se fortaleça? Você quer que o pastor fosse bom para te ajudar, que a igreja tivesse isso, aquilo? Você quer que as coisas venham de fora? Elas virão de dentro de você, do seu espírito. Mas você vai ter que despertar, vai ter que acordar. Vai ter que acordar. É o que o Senhor está nos dizendo em 2 Coríntios capítulo 4, verso 1. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É uma realidade, irmão. Nós estamos brincando de ser crente. É preferível não ser. Não tem que vir em culto. Não tem que aguentar um pastor falando. Não tem que aguentar 3 horas de culto. Não tem que ser. Não tem que vir. Não tem. É melhor não ser crente, irmão. Você estaria agora voltando de um churrasco, de uma piscina, oh, num cineminha. Muito melhor, irmão. Para que você vai continuar vindo aqui? Para que você vai continuar ouvindo esse pastor chato que fica insistindo no atraso? Irmão, vem, participa, vamos ao congresso, vamos ao acampamento. Para que você vai continuar? É melhor ir embora. A menos que você queira ser um crente cheio do Espírito Santo. Eu quero andar no outro nível, Senhor. Eu quero ir para outro nível. Porque o Sóstenes, meu pastor, não vai ficar aqui nesse auditório tentando tocar com a manivela sem óleo. Não vai. O Sóstenes, meu pastor, não vai ficar aqui tentando tocar uma vida. Não, o meu pastor está recebendo do Senhor uma palavra para irmos para outro nível, para guerra espiritual, para oração, para batalha, para jejum. O meu pastor, Sóstenes, está numa furada, porque ele não dá conta disso, porque ele é fraco demais, porque ele está propondo. Mas há um Deus acima dele. O Espírito do Senhor há de nos capacitar para o que Ele está nos chamando. O Espírito do Senhor, o Sóstenes não é louco de vir aqui e pregar alguma coisa assim para tentar levar na força do seu braço. É o Espírito do Senhor que nos trouxe até aqui, que vai nos levar por mais não sei quantos anos, mas do jeito que Ele quer. E eu não quero andar de outra forma. Eu não quero ser crente de show, eu não quero ser crente que tem a igrejinha do jeito que eu gosto, eu não quero ser crente que vai mais ou menos assim, vou adaptando as coisas do reino de Deus à minha agenda. Eu tenho um compromisso, porque eu tenho tempo, porque eu não posso, porque eu não tenho, porque eu não gosto. Não, eu decidi ir para um outro nível de intimidade, de caminhada, de compromisso com o Senhor. O Senhor quer nos tratar, cuidar de nós. O Senhor quer nos abençoar, mas nós não podemos nos esquecer do que realmente é a nossa missão nessa terra. Não podemos nos esquecer de que somos a igreja de Jesus no funcionários. Não podemos nos esquecer que Deus te colocou aqui para te prover, para te alimentar, para te fortalecer, para te abençoar, para te atender nas necessidades, nos pedidos, nos desejos, mas te chamou para um ministério. Eu sou a autoridade de Deus nessa terra. Eu não estou aqui, não estou nessa igreja para eu ser abençoadinho, para Deus melhorar minha vidinha, para não sei o quê, para conseguir. Eu quero servir ao Senhor. E eu entendi e crie. Nossa luta não é contra carne ou sangue. Nossa luta é contra o céu de chumbo. E eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo, o Senhor vai me entregar nas mãos. Você, Golias.